das bandas ao puente, ergueu-se uma barra, calou-se a cigarra, assim de repente. E um som diferente ponchou de guitarra, e um som diferente ponchou de guitarra. Lá longe, bem longe, faísca e troveja, silêncio de igreja, com ecos de bronze, nas preces do monge. No amém, assim seja, nas preces do monge. No amém, assim seja. Tropeando a lojura, o tempo que berra, fareja uma encerra que o vento procura, e a chuva madura traz cheiro de terra, e a chuva madura traz cheiro de terra. O tempo desaba, o mundo se adoça, na água quem possa mais mansa ou mais brava. A seca se acaba e tudo remoça, a seca se acaba e tudo remoça. Nas almas sedentas não é diferente, as barras do puente que se erguem violentas depois das tormentas acalmam a gente, depois das tormentas acalmam a gente. Se as safras perdidas tivessem gargantas, podiam ser santas das searas da vida. São tão parecidas as almas e as plantas, são tão parecidas as almas e as plantas. Tropeando a lojura, o tempo que berra, fareja uma encerra que o vento procura, e a chuva madura traz cheiro de terra, e a chuva madura traz cheiro de terra. O tempo desaba, o mundo se adoça, na água quem possa mais mansa, mais brava. A seca se acaba e tudo remoça, a seca se acaba e tudo remoça, a seca se acaba e tudo remoça, a seca se acaba e tudo remoça.